Bem-vindo ao Hiperfoco. O debate papo mais aleatório da podosfera. Mãos na cabeça que agora eu vou falar. Preparem seus coletes, câmaras corporais, cacetetes e gás de pimenta, porque hoje é dia de atender chamados de briga doméstica e prender traficantes de guloseimas na esquina. Vamos? E para me ajudar nessa empreitada, eu trouxe uma equipe de novatos para esta vida de patrulha e combate ao crime. Eu aviso aos aspirantes, tá? Que mandados de prisão só são cumpridos a partir das 6 da manhã. Justo. Tá? Vamos deixar claro que é para cumprir tudo dentro da legalidade. Isso é que dá colocar uma pessoa que sabe falar de termos jurídicos na conversa, né? Né? E já se manifestou aqui o cadete, carregando uma mala imensa de equipamentos e se atrapalhando todo para encontrar a escopeta não letal enquanto grita vida longa e próspera aos colegas, o cadete Alexandre Nerdmaster. Por favor, apresente-se. Eu não vou perguntar onde é que tá esse fuzil, porque eu sei a resposta que o Jota daria. Como diria num outro quartel, eles diriam, atrás de você. De você, é isso aí. Né? Ali, aqui à minha direita, rindo do cadete e sentado com os pés em cima de uma escrivaninha penteando o bigode, Chico do Couto. Alô, você de todo mundo que se liga no Hiperfoco. Estou aqui para ser preso de um jeito sexy. Delícia. Bicha! Sim, sim. O pior é que eu já estou vendo escondido ali debaixo da escrivaninha as algemas de material cor-de-rosa e fofo. Delícia. Isso não é equipamento oficial, viu, seu Chico? Não, pelúcia 100% melhor qualidade. Sim. Mas não é equipamento oficial, vamos deixar isso bem claro. Ah, sei lá, né? De repente, né? Ao lado destes dois novatos elétricos e mocorongos, temos o confiante, intrépido, e mostrando serviço ao ponto de ser imprudente, quase fazendo seu instrutor levar um tiro, o aspirante a detetive Jota Santos. Sim, senhora, senhora, senhora. Aí você sabe quando é que você descobre quem é que escreveu a pauta. Quando os melhores elogios vão para uma pessoa e não para as outras. Só para você saber, filho de Kenga, essa frase aí era para Ana Lúcia, viu? Eu sei, mas você teve que refazer. Você quer que eu lave a roupa suja? Não, não. A gravação, você quer? Olha, quer que eu lave a roupa suja? Não que precisa. Não tinha a minha parte, não. Não, peraí, agora eu vou contar. Ele pediu, agora eu vou contar, que não tinha a minha parte na pauta. Que era só você, Ana e Chico? Oh, pela ordem, senhor, pela ordem. Data Vênia, né? Chico, só pra deixar claro. Fofoca. Só pra deixar claro. Data Vênia é um tribunal, fofoca. Não. Isso aqui é uma delegacia. Fofoca. É que ele fofoca. É um advogado. Fofoca, pela metade, tá enquadrado como crime no Código Penal. Então, você começou, você vai até o fim, fera. E por falar em ir até o fim, tem que terminar a abertura. Pela metade, mata quem tá ouvindo, o fofoqueiro que tá ouvindo. Bora. Mas agora que acho que já botou-se um pouquinho de ordem aqui no recinto, eu me apresento, eu sou a Sargento Ana Lúcia Leotier. Linda! E a gente vai entrar em foco logo depois que os cadetes abotoarem os uniformes até o pescoço. Sentido? Sim, senhora, senhora. A única Vamos? Com juízo e foco nessa porra. Yeah. Muito bem, aqui não é o Jorge, é o Nerdmaster que está editando esse episódio do Hiperfoco. E vamos agora aos recadinhos. O primeiro deles, se você já não sabe, o Hiperfoco e o Água de Moringa fazem parte do agrupamento de podcasts do Paranerd, um podcast Paranerd, cujo endereço é www.paranerd.com.br. Se quiser mandar um e-mail para este ou outros episódios, mande para paranerd@paranerd.com.br. Você vai falar com a gente no Twitter, é twitter.com/paranerd. Se você quiser nos encontrar no Facebook, é facebook.com/paranerd. Se quiser ver-nos no canal do YouTube, tem o youtube.com/@paranerd. Também temos contato via Telegram, que é o Hub Multicultural do Paranerd, cujo endereço é t.me/paranerd. E se você quiser ajudar-nos financeiramente falando, temos os métodos de mecenato do Paranerd, que é o picpay.me/paranerd, o apoia.se/paranerdia e a chave Pix no valor que você quiser, que é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Fique agora com este episódio que está sensacional. Imagine começar do zero uma profissão perigosa depois dos 40 anos de idade. É isso que acontece em The Rook, seriado onde John Nolan, este cadete simpático com o nome trava-língua, encara o desafio de ser o novato mais velho da polícia de Los Angeles. Ou como diria o sargento, é um novato pré-histórico. Quase jurássico. A partir daí, a série mistura ação, dilemas pessoais e muito aprendizado com uma galeria de personagens intensos e cativantes. E vou dizer, vários momentos de humor também que muito palma na cara e, meu Deus, como é que eles fazem isso? Né? Não, é só humor tiozão do churrasco. Pois é. É pra combinar com o John Nolan, né? Faz sentido. A cena do John sendo o bandido pra captura da garota no Make-A-Wish, cara, vai tomar no cu. Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre cada um desses personagens e o que torna essa história tão envolvente. Você faz essa leitura toda. Faço também, sim. Dos detalhes? Então, sim. Você pode delegar também, viu? Você pode delegar alguns espaços aí. Ou sargentar, já que ela não é delegada, né? Ah, filho da puta. Cadê a Nerd Master? Já que você tá cheio de gracinha aí, passe aqui para os detalhes técnicos da série, por favor. Momento Jorge Pidja, tanana, só que não é esse podcast, tanana. É óbvio que não tá na Netflix, tá na Prime, porra. Quem escreveu essa porra na pauta? Fui eu. É, mas tá na Prime, não tá na Netflix, é óbvio que não tá. Ah, então saiu todas as temporadas que tinha na Netflix. Tinha? Tudo então, né? Tá na Prime. Eu vi na Netflix. Tá tudo na Prime, eu vi na Prime. Bom, que seja, foda-se. Formato, série de televisão. Eu tô lendo, então vocês não reclamem, tá? Ouvintes. País de origem: Estados Unidos da América do Norte. Localização: Los Angeles, Califórnia. Tá? Exibição original, ou seja, a estreia do primeiro episódio, 16 de outubro de 2018. Gêneros: drama, crime, policial, comédia, romance, pastelão, sacanagem, porque tudo tá escrito aqui, eu tô lendo tudo que tá escrito aqui, tá? Temporadas 7, na verdade já tá na, já vai começar a oitava, tá tudo lá na Prime Video. Se me permite uma correção, cadete? Senhora. Segundo o acesso ao Google, também está no Mercado Play, na Amazon Prime e na Globoplay. O Mercado Play, no caso, é porque está ligado na Amazon Prime. Mas são caminhos que também permitem chegar até. Tecnicamente, você tem que ter a conta da Amazon Prime para poder acessar nesses outros lugares. Se você estiver passando pela BR e encontrar um caminhão virado, assim, tombado... Dá para pegar você também. Você encontra lá também, tá passando lá. Tá no Velho Flix. É, também, tá no Velho Flix também. A não ser que tenha alguém amarrado a uma bomba falsa dentro do caminhão. Boa. Então tá, episódios até o momento 126. É episódio prequeralho. Principalmente pelo fato de que cada episódio é quase uma hora, né? Duração entre... É um padrãozinho de série, né? Uma série de prime time. É, série prime time é 45, 42, 40, 45 minutos, é. tá na base. Mas paga 40, 45 minutos e multiplica por 126 pra tu ver como é que a tua vida perde sentido. Eu como assisti a série basicamente toda enchendo linguiça na TV a cabo, quando você vê, você piscou o olho, você assistiu um dia todo e, poxa, mas já acabou a temporada? Eu sei, eu maratonei a primeira temporada desse jeito também, vendo outra e duas. Foi praticamente 24 horas de encheção de saco. Não, é uma série muito boa. Produção, temos a Lionsgate Television, a Perfect Man Pictures e a ABC Signature. Gastei meu inglês inteiro. Criador e showrunner, Alexi Rowley, que fez o Recruta, que é o que a gente tá falando, né? Não. The Fallen. Não, Recruta não é a mesma coisa, não. Não, é outra série aí, uma série de ação. Ah, é? Que merda de criatividade pra nome de série, né? Exorcista, O Início. Deve ser, ó, a bosta. O The Fallen é bom, esse eu vi. O Recruta, não sei, né? Eu até pensei que era esse, né? Foda-se. Tema de abertura: Reis e Rainhas, né? Kings and Queens, by Tim Tim. Que é Tim Tim? Tim é o dono do Milo, né? Aí é Tim Tim. Esse é o Tim Tim. É o dono do Milo pros americanos e Milu pro resto da face da Terra. Ou seja, do Milu, que é o jeito certo de falar. Exatamente. Porque Milo é o caralho. Muito obrigada, Nerdmaster. Agora vamos passar tarefas aos demais cadetes, começando com o cadete Jota. Oi. Por favor, me apresente o personagem principal desta série. O personagem principal é o John Nolan, ou seja, ele é um Nolan, mas ele não é um Viltrumita. Com tanta piada pra fazer de Nolan, ele podia dizer que não era um cineasta, nem um roteirista, nem um Viltrumita. Ele, se ele tivesse um bigode, ele seria um Viltrumita. Pior que é! Ele é interpretado pelo Nathan Fillion, ou seja, o Guy Gardner atual. É, né? Amigão do Thiago Armas, né? Pois é, ué, amigo dos amigos. Também é o Castle, que ficou muitos anos no ar, fazendo uma parceria muito bonita de se ver na tela com a Stana Katnick. E que a primeira vez que eu vi ele na televisão, ele estava rebolando em cima de um tanque com uma camiseta marrom e um martelo no peito desenhado. Nossa! Então, tá! E aqui no Brasil ele foi dublado pelo Guilherme fucking Briggs. Bom, John Nolan é o recruta mais novo do Departamento de Polícia de Los Angeles, que é a porra da cidade onde tem mais série de ação e polícia e o escambau na TV, né? A maioria das séries tudo se passa em Los Angeles. Então, é que eles têm muitas avenidas para poder largas para fazer corrida de um lado pro outro. É, sim, deve ser. Não é porque é do lado dos estúdios. Não, eles falaram, é assim. Contenção de despesa, meu ovo. Cara, pensa naquele jogador de futebol americano lá, que agora esqueci completamente o nome dele, acusado de matar a mulher. Pensa nas perseguições policiais por Los Angeles inteira. Olha o Simpson. Mesmo. Ele foi designado para trabalhar na esquadra de Mid-Wilshire, que é. Ele estudava na Universidade Estadual da Pensilvânia, mas abandonou o curso quando descobriu que a sua namorada, com quem casou, estava grávida e arranjou um trabalho no ramo de construção. Aos 45 anos, Nolan fechou um negócio de construção na Pensilvânia, e depois de ajudar a polícia durante um assalto a banco na sua cidade natal de Foxborough, ele decide se mudar para Los Angeles para começar uma carreira nova, nesse caso na polícia. E ele é divorciado, termina lá, porque depois eu quero falar justamente da cena de abertura, vai, mete bronca. Ele é divorciado, tem um filho, Henry Nolan. E o Nolan torna-se instrutor nas últimas temporadas da série para ensinar as próximas gerações de policiais e ajudar a fazer mudanças positivas nos departamentos. Obrigado pelo spoiler, filha de uma puta. Eu ainda tô na primeira temporada, desgraçado. Ah, é? Convém de mencionar que o Nathan Fillion, ele não é novinho, tá? Ele também já tá, acho que um cinquentão. É. Não tem mais 40 anos. As juntas estão começando a dizer, não aguento mais. Ele se tornar um instrutor é em parte pedido do ator, porque a cena de correria e sobe e desce. Cara, já dava pra ver isso na primeira temporada. É, mas piorou com o passar do tempo. Não, não duvido. Sabe que oito, tem mulher, 7 anos. 7 anos ferra o joelho de qualquer um. Nathan Fillion é de 71, ele tem 54. Na primeira temporada, o John Nolan, ele ainda tá meio gordinho, né? Na segunda temporada em diante, ele tá mais esbelto, mas na primeira temporada ele ainda tá meio gordinho. Assim... Bem gordinho, mas gostoso, vá. Ué, pegava fácil. Na primeira temporada, ele estava com o físico normal de um homem de meia idade. Na segunda temporada, ele estava com o físico de um fumante. Tá, mas bora pra primeira cena logo. Cara, as primeiras cenas com ele no serviço dele de construção e como ele enganou, mas enganou bonito a porra dos assaltantes de banco, fazendo um... Sei lá, ele já era meio psiquiatra, psicólogo na porra da primeira temporada, não era não? Ele é o tipo de pessoa que, por ter uma experiência de vida assim, ele gosta de se conectar, né? Então... Ou seja, ele é velho na fila do Inamps. Justo, eu quero conversar com todo mundo. Cara, olha só, eu tenho uma teoria que o Nathan Fillion, ele foi baseado... no quadragenário Fluminense Médio. Porque o poder do caô é inerente nessa idade. Você já não tem mais 20 anos, você não pode correr como você corria, você não pode sair na porrada como você corria. Você até manda um vai tomar no cu, mas a gente fala com todo respeito antes. Então, o caô é inerente. Não, o poder do caô é forte nele. Como diriam no Yoda, a força do caô é forte nesse indivíduo. Entendeu? Ele é um cara empático, mas para além de ser empático, não é só ser empático. Ele é simpático, né? Também. É você contornar a situação da melhor forma. E é o que é apresentado. Ele é um cara que tem empatia para as outras pessoas que no banco estão ali com ele, né? Naquela situação do primeiro episódio, né? Que ele se envolve naquele assalto a banco. Mas ele tenta contemporizar largando o caô. E eu digo para você que eu já fiz essa porra quando eu fui assaltado. Largar o caô do cara quase chegar a tirar R$10 do bolso e dar pra mim. Entendeu? Vou andar com você, não, mano. Vou andar com você. Cola com o pai que é sucesso. Olha só, eu botaria até o seguinte: ele é empático, simpático, mas também muito apático. Vou discordar. E como sargento nessa bagaça, quero puxar outra ficha aqui. Vou pedir ao seu Chico do Couto apresentar a minha personagem predileta. Uma das minhas personagens prediletas, tá? Vou ser sincera. Meu coração é grande e tem espaço pra muito personagem aqui. No caso, é a Lucy Chen. Por favor, Chico. A Lucy Chen, personagem interpretada pela cantora canadense Melissa O'Neill e brilhantemente completada na sua interpretação pela nossa querida Silvia Salucci, na cópia dublada do seriado, desta novelinha gringa. Uma recruta ambiciosa que tem dificuldade em provar o seu valor ao seu instrutor, Tim Bradford. Né? Ela tem 29 anos e seus pais são psicólogos e não gostam de sua escolha de carreira. O Neil também interpreta a doppelganger de Lucy, Juicy, em temporadas posteriores. Mais tarde, consegue qualificar-se para trabalhar como infiltrada e começa a namorar o antigo instrutor Tim. Mais uma vez, obrigado, seus filhas da puta, pelo spoiler. Não te deu outros spoilers sobre a Juicy. Deixa pra lá, Juicy. Juicy eu passo no meu liquidificador. Agora eu vou te contar um negócio. Das três duplas, instrutor, novato, a Lucy com o Tim é a puta que. É a dupla que eu mais ri de todas. É a dupla, é a melhor dupla, é a Lucy Chen com a porra do Tim, do viado do Tim Bradford. A gente ama e odeia ao mesmo tempo com tanta força. A gente não quer nem shippar os dois, né? Porque fala, Lucy, você merece coisa melhor, mas... Eu queria fazer um adendo, já que foi levantada a bola da interação Shen Bradford. O Sargento Bradford é a prova definitiva que até na ficção a polícia militar tem que acabar, né? Essa dinâmica de quando a, como diria Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o oprimido quer ser opressor, né? Ele passou por essa porra toda. Aí ele, em vez de ser melhor, né, ser um instrutor melhor, não. Ele aplica a dinâmica militaresca de você escaralhar a cabeça do seu novato, né? A pessoa que está contando com você com um respaldo para se tornar um profissional bom, aí você vai escaralhar a cabeça dele. Mas eu queria lembrar que isso não é uma coisa exclusiva da corporação policial, que é militarizada e tem por isso institucionalmente. Não sendo institucionalmente, o Nerdmaster vai corroborar o que eu tô falando, na galera do TI também tem essa porra de ficar zoando o garoto novo. O estagiário, cara, estagiário é uma raça. Porra. Não, vou te contar um negócio, nada contra, já fui, inclusive, né, mas estagiário é uma raça, podia morrer tudo, né? Tem que acabar os jovens. Né? Tem que acabar os jovens, né? Eu sou obrigado a dizer que eu não é que eu queira que o estagiário acabe, né? Mas eles são muito inocentes e as pessoas abusam. Uhum. Então, todo tempo em que o estagiário, né, o patrulheiro, como a gente fala aqui na minha terrinha, era mandado pro depósito. Falou assim: olha, vai lá procurar o papel carbono redondo, porque eu preciso fazer uma circulação. Nossa senhora! Lavar carbono para reutilizar. As maiores provas da babaquice do Tim e de como a galera gosta de zoar novato, né? Gosta de zoar calouro, novato, estagiário, o que seja, é a primeira cena do Tim. Que ele se encontra com o James West, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é o Aspira Prodígio. Aí o cara: ah, eu vou fazer da tua vida um inferno. Aí ele olha pro nome do cara: West. Você é parente do cara da corregedoria? É, meu pai. Ah, então foda-se. Vou brincar contigo não, filha da puta. É o que prova que ele é babaca, mas ele não é burro. Né, ele é babaca, mas não é burro. E a cena que corrobora a história do vamos sacanear o Aspira é a Lopes e a... Ah, esqueci o nome da trainee dele, que é a Bishop. A Lopes Catalia. E a Bishop, Catalia, né, a Lopes e a Bishop... Vendo que o Nolan chegou atrasado: ah, não, você não vai pro vestiário, não. Primeiro você tem que passar na sala da capitã e dar oi pra ela. Nossa senhora! Aí a capitã: você foi pego numa brincadeira, né? Sim, senhora. Então vai rápido, o sargento é dureza, você só tem 5 minutos pra se vestir, vai correndo. Cara, a capitã é muito foda, cara. A capitã é maravilhosa, cara. Puta que pariu. E não falem da capitã, pelo amor de Deus. Não dê spoiler pro Nery Macho. Tomar no teu cu. Por falar nisso, a Lucy Chen... Eu ficava incomodado porque ela é bonitinha, toda bonequinha, mas ela tem uma raba. Cara, ela é uma falsa magra, né? Tentam pegar ela só da cintura pra cima porque as pernas dela é rechonchuda. Eu falei assim, meu Deus. Ela lembra aquela personagem do... Aquele filme Mequetrefe de animação que era todo mundo robô. Ah, Tia Turbina. É aquele nível, assim, tá na jura, descambou, ouvinte. Né? Crianças, a conversa descambou agora pros atributos físicos da Chen. Que não, então vamos botar ela de novo nessa bagaça aqui. Tá? Eu nem tinha mencionado isso. Ah, eu mencionei. Falou, quis contribuir, só isso. É tipo rapar. Rapar! Tá. Então, seguinte, já que a coisa descambou um pouquinho, vamos botar ordem aqui no terreiro e falar do sargento, porque todo bom distrito policial americano que se preze tem que ter um sargentão. É, mas depende do tropo, né? Depende do tropo. Que tem delegacia que o sargento é safo, né? É bacana, é companheiro, é gente boa pra caralho. E tem o tropo desse filho da puta do Wade Gray, né? Que é o cara que quer mais ver a tua caveira, né? Sargentão é um termo que pode ser aplicado pro bem ou pro mal. É um sargentão super legal, é um sargentão caveira. Né? E aqui é um sargentão que chama-se Wade Gray, interpretado por Richard T. Jones, né? Cuja voz brasileira está em posse de Ronaldo Júlio. Dublagem maravilhosa, cara. O Ronaldo Júlio passa aquela voz de sou foda e sei que eu sou foda. É. Como ninguém está vendo aqui as imagens, o Wade Gray não só é um sargentão, mas é aquele cara grande, negão, que passa pelo caminho e as pessoas simplesmente saem da frente porque sabem que vão ser atropeladas se ele não tiver com a disposição pra isso. É o melhor estilo Terry Crews. Bem isso mesmo. É bem isso mesmo, tá? Então ele é o sargento e comandante da esquadra da polícia de Mid-Wiltshire. Outro nomezinho. É Mid-Wiltshire. Gray inicialmente acredita que o Nolan pode ter mudado de carreira por uma crise de meia-idade. Não tá errado. Duvida do seu talento. Não deixa de estar para ser polícia. E não tá errado. Mais adiante ele consegue perceber o potencial. Ele consegue ver que, pô, o cara dá umas dentro aqui. Não tá se saindo tão mal, né? Ele serviu no exército dos Estados Unidos, o que ajuda a explicar o porte avantajado. E o jeito. E o jeito também, né? Os trejeitos de sargento do exército mesmo, né? Mas ele não é um sargento que sai gritando, não, gente. Ele é um sargento que é dureza. Ele sabe. Menina, quando pegam no calo dele. Menina. Não, o que vocês não podem mexer é com a filha dele que tá na universidade. Menina! Cara, mas como todo bom sargento sempre tem uma esposa em casa pra botar ele. Isso é verdade. Deixa ele quieto. Calminho. No primeiro episódio, quando lá na sala de apresentação e designação de equipe, lá da reunião matinal, o Nolan tenta ir com carisma pra cima dele, ele rebate de um jeito do caralho, que eu falei assim, caralho, esse moleque vai se lascar todinho. Nem o sargento... O sargento, a interação entre o sargento e o Nolan foi ódio à primeira vista, cara. Puta que pariu. Eu fiquei com raiva dele no início. No início você fica com puto com os caras. Deixa, vamos pegar meio que... Eu sou daqui dessa trupe, né? Dessa equipe. Eu sou o que viu há menos tempo, né? Tanto que eu tô só consegui maratonar a primeira temporada. Eu logo de cara eu vi que ele era o cara rígido, uma boa praça. Diferente do filho da puta do Bradford, que a gente vai falar daqui a pouco, que é só filho da puta mesmo. Eu vou ficar quieto, vou me abster de comentários a respeito do Bradford. Não, ele pode ser melhor depois nas próximas temporadas, mas eu odeio ele muito agora. É, essa primeira temporada ele é o osso duro de ruia da série. Ele é odioso. E pra gente não perder o ritmo, né, demais, por favor, puxe a ficha da oficial Angela Lopes. E tu fala, antes de mais nada, tá? Vamos só deixar outra coisa aqui clara. Tu falou da raba da Chain? A Lopes não deixa pra trás, não, tá, neném? Então, o meu TDAH me deixa puto, que eu fico olhando pra cara dela, que ela tem um olhinho mais baixo do que o outro, aí, puta, aí me tira. Tudo bem, é que ela tem uma carinha de Cerveró? Ela tem um pouquinho de Cerveró na cara, tem. Mas ela é menino. Caralho, vocês... Cara, que detalhe... vocês comparar um estrabismo com um Cerveró, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Vai tomar no... Eu tô achando mundo. Que vocês beberam antes de começar essa gravação, hein? Olha lá. Porra, meu irmão. Não, tudo bem que tem motivo pra comemorar hoje, mas, porra, você bebeu demais. Então, a Angela Lopes, tá feita pela Alissa Apá Dias... E dublada pela Ana Helena Bittencourt, muito bem dublada em Exclusive, é detetive na LAPD, ou seja, mais uma vez acabei de tomar um spoiler, obrigado. Ela é instrutora do policial Jackson West nas três primeiras temporadas, casa-se com Wesley, que eu não sei quem é. Wesley é o advogado? É o advogado. Ah, tá, é o advogado. E torna-se uma detetive inspiradora e mãe mais tarde na série. E foda-se o spoiler! Ninguém disse pra você que a gente... Ninguém, o caralho, temporada. O corno falou pra mim que ia ser só a primeira temporada. Não falei, não. Falou sim, seu corno. Ó, se tiver os prints, eu te defendo. Jota, por favor, Cadete Jota. Não, vocês não vão falar, vocês vão dar a opinião da Lopes, pô. Uai, a Lopes é foda, né? Só tem mulher B10 nessa série. Ela é outra que tá no meu coração também. A Lopes é a melhor personagem feminina da série. Tudo bem, a progressão de personagem da O'Neill é maneira, mas a Dias interpretando a Lopes... Eu fico... Caralho, meu irmão, não tem nem comparação. É um personagem... A personagem Angela Lopes, ela é boa do início ao fim. Sabe, você vê ela na tela, você fala, caralho, e vai até a sexta temporada A Angela Lopes, eu não sei se ela é mais... Quem é mais forte, se é ela ou a Nayla, né? Porque as duas... Ah, as duas passou são... um perrengue aí também, que a gente não vai falar em respeito ao Nerdmaster. As duas são pau a pau. Quem vai passar uns perrengues aí, que olha... Ela sai machucada das histórias, mas ela consegue dar a volta por cima. Eu não teria conseguido. Ah, tá. Eu lembro. Eu vou dar spoiler de tudo. Ó, meu lado Riversong aqui se manifesta, tá? Por favor. Bom. Sem spoilers, please. Um spoiler, vamos lá. Spoilers. Jackson West, que é o interpretado magistralmente pelo Titus Making Jr. E dublado pelo Renan Freitas aqui no Brasil. Ele é, né? E é um músico, é um repente. Lá fora eles chamam de rap. Um recruta impaciente e um pouco ingênuo, né? Filho do comandante Percy West, chefe do departamento de assuntos internos da delegacia de polícia de Los Angeles. O melhor de sua turma na academia de polícia e está empenhado em ser o melhor policial do departamento e manter a tradição familiar. Aham, lê o resto, não! Lê, eu já li, foda-se, já tomei spoiler, já, foda-se. Senhor Jackson morre no primeiro episódio da quarta temporada, depois de tentar identificar as pessoas que o raptaram. Né? Foda-se. Logo no início, quando eles são apresentados, né, pra Patota, o trio dos aspiras, né? O sargento já chama o James de legado, de legacy, né? É verdade. A Shen de hotshot, né? O fodona. E o Nolan de Jurássico. Né? Fazer o quê? É assim. E o bom do Jackson é que ele é um policial, que ele é o melhor em tudo, ele é foda, ele chegou botando a bilola em cima da mesa, só que na hora do pega pra capar, ele caga na arruela. Sim, vão de novo. Eu só vi a primeira temporada, tá? Mas eu peguei a antipatia dele logo de começo, que ele é muito babaquinha, cara. É verdade. Ele depois fica mais legal? Depois ele fica mais legal, mas no começo, ai, eu sou foda, eu bati todos os recordes do meu pai, meu pai é foda, eu sou fodinha, porque foda é o meu pai. A tomar no cu, cara. Porra. Olha, né? Se te agrada, ele tem um arco de redenção muito bom, porque ele, acho que acredito que na terceira temporada, ele protagoniza uma análise temática relacionado à violência policial. Então, é muito legal, cara. Legal. Bom, aqui agora eu vou roubar, porque eu devia passar. Eu sabia. Ao Chico, mas eu vou roubar. Porque eu sou o sargento e eu mando aqui. Sim, senhora, senhora. E por isso eu vou puxar a ficha do Tim Bradford. Senhora, é sua ficha que a senhora tá puxando? É minha. Não, mas ele quer saber se é só a ficha. É o que dá pra fazer no Tão ficando sérios aqui, né? Vamos falar... Ele não tem cara de quem tem muita coisa pra ser puxado. O cara é bonitão, cara. Pelo amor de Deus. É bonitão, mas ele tem aquela cara de quem usa bomba. Né? Tem cara de pau pequeno. Recalque é foda, né, velho? Pelo menos ele tem atitude. Pelo menos ele tem atitude de quem tem pau pequeno. Bom, personagem, com certeza tem lá uns traumas, né? O senhor Tim Bradford, interpretado pelo ator Eric Winter, que no Brasil tem a voz do Duda Espinosa. E mandou, né? Bem pra caralho, cara. O Espinosa faz ele ser um escroto, mas tão escroto, cara. Ele puxa, né? A primeira cena com a interação entre ele e a Shank, ele tá no carro. Eu estou morto, eu tomei um tiro, onde é que você tá? O que, que você vai fazer? Que coisa, garota? Oi? Oi? Mas ei? Se ela tivesse merda pronta, teria cagado um quilo nessas horas. Com certeza. Então, o Tim, ele é um instrutor rigoroso e prático. Ele é designado para treinar Chen e, embora a trate com justiça, é duro para ela. Duro não, ele é... Nossa, é um... Crocante. Escroto. É escroto mesmo, né? Não tem outra palavra. Escroto. Ele fez parte do Corpo de Fuzileiro Naval dos Estados Unidos. Tá aí o motivo de ser escroto. Sendo líder de um esquadrão que serviu no Iraque e no Afeganistão antes de se juntar à LAPD. Winter também interpreta o doppelganger de Tim, o Jim, em temporadas posteriores, que é um Tim burrinho, bonitinho, gostosinho, mas muito... Como bom. Se o Tim fosse muito inteligente, né? Não, vai! Ele está sendo burro. Não, eu não falei que ele é burro. Não está na posição que ele está sendo burro. Eu não falei que ele é burro. Mas ele emocionalmente travado. Ele é muito travado. Ô, sargento, desculpa eu interromper a senhora, dona sargento, mas eu não falei que ele não era inteligente. Aliás, eu não falei que ele era burro, eu falei que ele não era inteligente. São duas coisas diferentes. É aquela coisa assim, o lado emocional dele é tão travado, até lá, tem lá os motivos dele, tá, tudo bem, isso é matéria para as temporadas que seguirão, que ele acaba agindo do jeito que é só para se prejudicar, né? Eventualmente ele vai desistir de suas funções de agente de patrulha para ter um relacionamento com a Lucy e junta-se à unidade de polícia metropolitana da LAPD. Vamos ser sinceros, a gente sabe que existe toda uma regra para tentar evitar que policiais que trabalham nos mesmos distritos têm uma relação afetiva, porque, segundo os superiores, isso atrapalha o serviço. Em alguns casos, isso inclusive é regra escrita. Nada de relacionamento entre colegas. Isso só funciona na série Blue Bloods. Então vamos passar a próxima ficha, porque agora já falei do que eu tinha que falar do gostosinho. Chico não. Do Couto, por favor. Peraí. A gente não falou que ele interpreta o Tinhoso. Ai, é o Jim, né? O Dinho. É o Jim gostosinho. Então, é o gostosinho Jim, burrinho. É o Jim, mas no, na tradução traduziram como Tinhoso, né? Ficou boa essa. Cara, era o Tim e o Tinhoso. Aí a Juice, né? Que é a doppelganger da. Delícia. Que é delícia. Ela fica delícia, né? É. Delícia. Delícia e o Tinhoso. Que bonitinho. Por favor, me puxa a ficha da oficial Talia Bishop. Claro, a Talia Bishop é interpretada pela Afton Williamson, né? E que tem sua voz é interpretada por Priscila Amorim. Recém-promovida a instrutora, o seu primeiro recruta é Nolan. Ambiciosa, ela se esforça para se tornar detetive e espera chegar longe no departamento de polícia. É revelado que ela abandona a polícia de Los Angeles para trabalhar na ATF, que é o órgão de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, é ligado ao Departamento de Justiça estadunidense. O que o tabaco está fazendo aí? Porque o álcool, vá lá, álcool pega fogo explosivo, também explode. Mas tabaco? Deixa pra lá, gente. Bom, o legal é que ela é foda, é a instrutora fodona, toda corretinha, toda dentro do manualzinho do departamento, né? Não, e o pior de tudo, né? Que ela foi recruta do Bradford. O que você não sabe, né, Edmaster, é que ela não volta pra segunda temporada, ou seja, a atriz foi demitida, né, da série. Mas eu, na qualidade de representante dos Rábulas de plantão, né? What the fuck is this? O Rábula é alguém que tem conhecimento jurídico e fazia, às vezes, assim, de interlocutor para aquelas pessoas que não tinham condições de pagar um advogado mesmo. É mesmo, é? É, elaboram peças, era uma função interessante nos tempos antigos. Agora, senhoras e senhores, fiquem com uma piada completamente idiota. Eu imaginava que Rábula era o atributo da Shen. Não deixa de ser. Tá de parabéns. Ganhou. Obrigado. Um belo... Léo Lins ganhou um belo Badunz. Ah, obrigado também. Porra, me esforço tanto. Posso dizer o motivo ou a gente deixa pra depois? Não, por favor, mete bronca, foda-se, eu já tomei spoiler de tudo quanto é lado. Então, ela acusou a atriz que interpreta, né, a Williamson, ela acusou um colega que aparece, se não me engano, no meados da segunda temporada, de assédio sexual. Eita, né? Porra! E a investigação não foi executada pelos órgãos competentes, né? Não foi uma investigação feita pela polícia de Los Angeles, por exemplo, pela polícia de Hollywood. Eles deixaram só no compliance e ficou por isso mesmo. Exatamente, né? Pegaram, contrataram uma firma lá qualquer e falaram, não, eles vão fazer aí a gente vê aí depois um acórdão e tal, não sei o quê. Aí fez a investigação, não tem, coletaram as provas, apagaram as provas, que é o que essas firmas fazem, faz um ajuntamento de prova para pagar essas provas. Não, não foi nada não, tá tudo de boa e tal, e ficou por isso mesmo uma denúncia de assédio sexual na porra do estúdio. Como diria o pessoal do Porta dos Fundos, mas que filha da puta, vejam vocês. Nesse naipe. Cadete Nerdmaster, por favor, fale da senhorita Nyla Harper, melhor dizendo. Quem? Nyla Harper. Não conheço. É Nyla mesmo? Não, é Nyla, é Nyla, mas acho que ela não aparece na primeira temporada. Não aparece. Não é por aparece, isso que eu não conheço. Então, pra não deixar o chefe... Posso falar? Deixa eu falar da Capitã, por favor, deixa. Pode falar da Capitã. Espera um pouquinho, deixa eu falar da Nyla, porque é importante... que ela entra no lugar da Thalia. A Nyla, ela foi interpretada pela Mekia Cox e dublada pela Flávia Sadi. Ela é a nova instrutora do Nolan, uma detetive durona, experiente, que acaba de regressar de um trabalho de 4 anos infiltrada, depois de treinar Nolan e Aaron. Quem e é Aaron? Dar a luz. Vai saber daqui a pouco. Ah, tá. Ela regressa ao trabalho como detetive e é parceira de Lopes. Tipo assim, quando ela aparece na série, ela já é detetive, né? E ela vai pra patrulha, ela escolhe ir pra patrulha porque ela é uma mãe ausente, né? Então ela tem esse problema de familiar, ela quer se conectar com a filha, e então ela escolhe retroceder na carreira para poder se dedicar mais, para poder se conectar com a filha, porque ela já é uma pessoa muito afastada, passou muito tempo infiltrada. Então o arco dela como personagem é muito legal, porque é uma das que você acompanha praticamente desde o início a mudança dela, que ela vem durona, vem mais Caxias do que a Thalia, mas com o passar do tempo ela se torna uma pessoa muito legal. Durona estilo Bradford ou durona estilo Grey? Estilo Bradford, é mais próximo do Bradford. Só que ela tem uns rompantes de combatente, sabe? Tipo, ela segue a cartilha, mas é a primeira a pegar a escopeta pra invadir um ponto de drogas, por exemplo. Ok. Ela é B10 pra caralho. Tá bom. Então, Nerdmaster, agora pode, por favor, pegar a ficha da Capitã Zoe Anderson. Então, Capitã Zoe, rapaz! Anderson, que ela também... Uma menina, mas não é? Feita pela Mercedes Amazon e dublada pela Fernanda Baroni, que não conheço pessoalmente, por isso eu vou guardar o rapá para outra ocasião. A confiante e irreverente chefe de Nolan, olha, chefe da porra toda, né, porque ela não é chefe só do Nolan. Capitã Anderson fez parte do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Só que diferente do Bradford, ela não é escrota. Servindo na Polícia Militar, depois de deixar os Marines, passou um ano na direção de investigações criminais da Polícia do Pentágono dos Estados Unidos. Não tem uma vírgula na caralha desse texto. Mas não precisa. Porra, né? Respirar também não precisa, né? Mas pior que ele é... O nome do departamento é esse mesmo, sem vírgula. Né? Direção de Investigações Criminais da Polícia do Pentágono dos Estados Unidos. Precisou respirar, viu? Precisou respirar. Antes de engrossar... Ainda deixei de fora os Estados Unidos da América. Da América do Norte. Vou colocar agora. Né? antes de ingressar ao Departamento de Polícia de Los Angeles. Por causa da sua vasta experiência, Anderson subiu depressa na hierarquia, a ponto de algum de seus recrutas a verem mais como uma chefe do que colega. Não fez muito sentido essa frase, não, mas seria o contrário, né? Porque a galera zoa ela porque ela não vem ela como chefe. É por causa do nome. É Zoe. É porque ela zoa, né? Parabéns, Chico. Que merda, Chico. E a gente descobre isso logo na primeira temporada, que é por causa da capitã que o Nolan tá nessa zoeira, né? Porque ela foi quem endossou ele, que ninguém queria ele nas forças. Foi a Zoe que disse, não, eu quero ele. Pode mandar pra cá. Sem dar spoiler, o Nolan e a Zoe protagonizam um arco de histórias que é muito legal para o desenvolvimento do Nolan. Que bom. Vale a pena assistir. Senhor, vale a pena assistir. Cadete Chico do Couto, por favor, fale sobre alguém que não é deste departamento policial, mas que não sai de dentro do departamento. Carinha mais grudenta. Ou como diriam também os colegas, se estiverem vendo a gravação, fale de você mesmo. Eu gostaria de falar sobre o melhor personagem ever da série. Ah, filho da puta. Eu estou falando de nada mais, nada menos que Wesley Evers, né? Interpretado por Sean Ashmore e na brilhante voz de Rafael Rossato, né? O Evers, ele é um advogado de defesa com quem a Lopes inicialmente entra em conflito e que, pelo tropo básico dos casais que entram em conflito, mais tarde eles entram num relacionamento, né? E chegam a se casar, tem um filho chamado Jack Evers e uma filha que eu não lembro o nome, mas é Evers também. Então... Ah. Todos esses Evers aí, o melhor dos Evers é o Wesley, entendeu? E a sua esposa não mudou de nome. Então, é claro. Ele é definitivamente o melhor personagem Evers da série, né? Ele é o personagem mais coxinha, né? Ele é o personagem mais coxinha, porque o cara é rico, pega a mais gata não. Defesa, ele não. Tem consciência de classe e é um traidor da classe. Ele vai defender um fudido que não tem dinheiro pra pagar o advogado e trabalha pro bono, em cima de uma porra de um restaurante, acho que é tailandês. Tem uma tailandês. Porra. Tailandês. Tailandês. E tem uma porra de um escritóriozinho mequetrefe lá. Estilo Saul Goodman. Não, o escritório dele é estilo Saul Goodman na loja de manicure. Isso. Mais ou menos, mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Então, mais tarde, ele trabalha como procurador distrital adjunto. Aquela história de, né, de você tá no Ministério Público, né, defendendo gente e tal, mas surge uma proposta da promotoria e tal, de que você tem um superior legal que não tá aí pra prender até enjoar as pessoas só porque a pessoa tava no local do crime, não analisa a prova, né? Entendeu? É um promotor que é legal. Não, eu quero pegar os grandão, vem trabalhar comigo que eu vou. Aí ele vai, entendeu? É nessa pegada. E uma coisa muito importante que a gente tem que deixar claro, que a gente até já mencionou isso assim, en passant, aqui nessa conversa, que nós todos em conjunto, eu imagino que todos concordem com isso, apelidamos ele de advogado. Sim, sim. Ele ele é o rostinho, ele deixa a barba intencionalmente, porque ele tem cara de adolescente, né? Apesar de ter os seus 30 todos os anos, ele tem cara de novinho. Se ele fizer a barba direto, ele vira colírio da Capricho na hora. Tem uma cara de bebê. Ele vai ter o Hulk mais Hulk dessa história. Ele tem uma cara de bebê danado, entendeu? E ele é mirradinho, né? Magrinho. Então, a impressão que dá é de mais jovialidade ainda. Sabe aquela coisa do adolescente que não pegou corpo ainda? Você olha pra ele, se não fosse a barba por fazer... Era um garoto de 18, 19 anos no máximo. A maior prova de como ele ser, cara, é a história do pro bono mesmo, é que ele aparece na série como? Que um bandidinho, né, um batedor de carteira, roubou a valise dele com coisas do caso que ele estava defendendo. Legal, legal. Uhum. Aí a Lopes detém o Meliante, fazendo uso das táticas que eles usam em literalmente todos os episódios, que é joga o cara no chão e depois algema. Aí o corno, você não tá usando força demais nessa porra, não? Não, tô fazendo o que tem que ser feito de acordo com a lei. Ah, sabe o que mais? Aí quando eles chegam na delegacia, ele vai no cara que roubou a valise dele, ó, esse aqui é o meu cartão. Se precisar de mim, me chama, tá? Mole. É, porra. E a Lopes fica uma arara. Por que tu tá defendendo ele? Ele te roubou. É, foda-se, todo mundo merece. Tá bom, né? Não. O melhor de tudo, não. O melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é o West e o Meliante, porque o West pegou o Meliante pra fichar, né? O West e o Meliante olhando pra Lopes e pro Wesley brigando, né? Tendo os afagos dele. Aí o Meliante... O Ash, cara, o que tá acontecendo? A humilhante. Cara, eles estão apaixonados. O quê? Dá pra ver, cara. Muito óbvio. Puta que pariu. Aquela tensão sexual que dá pra cortar com a faca de serra que corta manteiga, sabe? Né? Meninos, ainda temos aqui algumas fichas pra avaliar. Mete bronca, mãe. Sim, senhora, senhora. Senhor Nerd Master, por favor. A ficha da senhorita Bailey Nune. Ou seja, só tem agora personagem que eu não conheço, né? Pois é, Paulo. Que bom. Legal. Legal. Então lá, Bailey Nune, interpretada pela Gina Dewan e dublada pela Lina Mendes. Segundo a pauta, porque eu não peguei essa parte ainda da série... Uma bombeira cuja primeira aparição é como companheira de Nolan no casamento de Lopes. Spoiler! Foda-se! E que mais tarde se torna sua noiva. Spoiler! Foda-se! Quer parar por aqui antes que não, foda mais um spoiler? Não, foda-se! Não tá nem aí pra spoiler, não, pô. Né? Tá. Antes de se juntar à LAFD, que é a Agência dos Bombeiros, tá? Serviu no Exército dos Estados Unidos e atualmente faz parte da reserva. No episódio 2 da temporada 6, caralho, intitulado The Hammer, Bailey e Nolan se casam-se maritalmente. Muito bem. Então, obrigado. Ela veio para substituir a Felicia Day, que foi a médica não tão horrível, né? Eu queria pedir desculpa, que eu tava rindo enquanto o Nerd mais estava falando do Exército dos Estados Unidos. Eu lembrei do hoje no Marcelo Militar. O país mais poderoso do mundo. Mas não é? É. Já foi, né? Já foi. Agora, cara, abrindo um parênteses, esse Nolan, ele pegou mulher gata pra caramba. Primeiro a Tim, depois a América não tão horrível lá, a Ruiva, depois a Bailey, né? Que é filha do Brasil, pequenininha. O Ana, aquela médica, ela foi. Fez o que mesmo? Quem? A Felicia Day? É. A Felicia Day? Deu! Felicia Day. Pelo nome dela, ela deu, né? Felicia Day, ela tem uma websérie chamada The Guild. Ela tá na mesma websérie com o Neil Patrick Harris e o Nathan Fillion. No. Que ela é a mocinha na história, que ele é o Capitão Hammer, que eu mencionei lá no começo. Ela também tá em... Tá em Buffy. Ela tá na Supernatural, é a Charlie. Essa mulher trabalha, meu filho. Ela, mulher, só, meu nome só é trabalho. Sério que eu não vejo. Mas eu... Só série irrelevante, que não serve pra nada, não agrega em porra nenhuma. Mas ela já fez ponta em seriado bom, né? Defina seriado bom. O nome dela é trabalho. Já apareceu um monte de série. A minha definição de bom é muito parecida com a de Carlos Imperial. Merda. Não, se eu gosto, é bom. Ah, tá. Entendeu? Ok. É isso. Justo. O Carlos Imperial que falava isso, né? Mas, enfim. Vamos continuar aqui. Senhor Chico do Couto, por favor, leia, voltando aos assuntos de interesse da polícia. Por favor, fale-me sobre Aaron Thorsen. Aaron Thorsen é um recruta, né? Interpretado pelo Tru Valentino, né? E que recebeu a voz de Rodrigo Antas, que é um péssimo nome, Rodrigo, desculpe, mas é um nome horrível. É um péssimo sobrenome, o nome dele é bonito. Olha que beleza. Tá de parabéns, Jota, pela pauta. Ele é um recruta que se vê envolvido num julgamento de homicídio. Não. Lê o que tá escrito na pauta. Não, eu vou botar de volta. É um recruta novato que se vê envolvido num julgamento de homicídio, sendo depois absolvido. Só que tem... Eu só quero perguntar uma coisa ao detentor da fabricação dessa pauta. Seu Jota Santos, você já viu um recruta que não seja novato? Sim, o Nolan. Teu cu! Ele já é veterano na vida. Olha só. É o recruta zero também, né? Além da redundância inerente no começo da oração... Vai tomar no cu, Chico, bora. Tem um problema gramatical grave aqui, que ele não é um recruta envolvido num julgamento de homicídio. Ele é uma pessoa famosa do público internético estadunidense que foi acusada injustamente de um homicídio que ocorreu em França. E só foi acusado injustamente e quase foi preso porque não houve a captação correta no processo de análise pericial da cena do crime. E ele, após ser devidamente absolvido de tal crime, ele decide ser policial para não deixar o que aconteceu com ele aconteça com outras pessoas. É uma boa premissa de personagem, aliás. Né? Aí é onde está um problema sério. Me permite só uma questão, é que o fato dele ter sido absolvido porque a captação de provas foi insuficiente ou mal feita, gera, infelizmente, aquela coisa de que, mas e se tivesse sido bem feita, será que ele seria culpado? Quer dizer, paira essa dúvida sobre a inocência real dele. Então, e para completar, mesmo que não tenha havido nada, e mesmo que ele tenha sido, se ele fosse acusado injustamente e absolvido, só o fato de ele ter sido investigado, isso inviabilizaria a entrada dele na polícia dos Estados Unidos. Então é uma coisa que me deixou meio incomodado na série, porque a narrativa dele não faz sentido, né? E muita coisa... ele tem um tipo um eco narrativo, não sei se vocês concordam comigo, com aquele episódio que o Nolan é acusado de ter assassinado o criminoso, mesmo Sim. que seja legítima defesa. É uma continuação de tropo do mesmo naipe. É exatamente isso. Agora eu queria salientar, porque a peculiaridade da legislação aí, no Brasil, se você tem ficha criminal, ou seja, se você foi condenado, você não pode ser, por exemplo, não digo nem agente policial, você não pode ser funcionário público. E dependendo, e aqui no Brasil, não sei como é que tá mais, mas dependendo de onde você, da sua origem, de onde você nasceu e cresceu, você não pode participar, você pode ser policial, por exemplo, mas não pode participar de forças especiais, tipo BOPE, ROTA, etc., entendeu? Vamos supor que você nasceu e cresceu na favela, então você não tem condições de progredir carreira para uma, como é que diz? Uma equipe de polícia especializada, por exemplo. Só que lembremos que ele não tem ficha criminal, ele foi acusado de um crime injustamente. Ele foi devidamente inocentado. Ele foi devidamente. Não, o fato de você ser acusado, existe um negócio no direito internacional que é presunção de inocência. In dubio pro réu. Entendeu? Então, você não pode ter a sua vida de forma alguma ser cerceada de qualquer aspecto porque você foi acusado injustamente. Então, não faz muito sentido essa alegação de, ele fosse no Brasil, ele não podia entrar. Ele podia ser juiz da Suprema Corte. Xandão! Xandão! Entendeu? Uma coisa é a letra da lei e outra coisa é o que realmente acontece, né? Mas, escuta, tá todo mundo aqui falando, mas existe uma coisa chamada também reabilitação criminal, se eu não me engano, né? Você é condenado, essa condenação fica na sua ficha, você cumpre a sua pena e depois de um certo tempo você tem o direito de pedir Exatamente. Que essa pena seja apagada do seu histórico. Então, se você for pedir uma certidão para fazer um concurso público, se você cumpriu todos os requisitos, ou seja, você foi condenado, você cumpriu a sua pena, cumpriu tudo que vem depois da pena, aquela coisa das multas, dias multas e afins, você faz a reabilitação criminal quando cumpriu todos os requisitos e o teu crime meio que some. Você vai pedir a certidão, ela tá limpa, você vai poder pedir, prestar um concurso público. A questão é que, assim, internamente, em termos de judiciário, o juiz, ele pode pedir a certidão e ele vai puxar o teu histórico todo. Então ele vai saber que você tem um histórico, olha, lá atrás ele cometeu crimes, poxa, ele ficou 15 anos sem cometer crime nenhum e agora voltou a se envolver de novo, pô, que mal. Mas para fins de você recomeçar a sua vida, até prestar um concurso público, existe essa possibilidade de reabilitação. A prática, infelizmente, é de que a pessoa, nesse período que ela terminou de cumprir a pena e ela está tentando recomeçar a vida, ela não consegue arrumar um emprego fichado, porque as pessoas olham naquele momento, você ainda não fez a reabilitação, tá ali o teu nomezinho na lista dos meninos malvados. Aí você vai tentar fazer alguma outra coisa, de novo, você não consegue porque o teu nome tá ali sujo, você não consegue crédito. Então, as chances existem, infelizmente, de que essa pessoa, a não ser que ela consiga um emprego com alguém da família, alguém que dê a mão, estique a mão para ela, a chance dela acabar voltando a cometer um crime e não chegar a fazer a reabilitação criminal é muito grande. Essa que é a verdade. Peraí, deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Ô, Jota, caiu aqui uma medalhinha no chão, medalhinha de honra aqui no chão. Olha aqui, presta atenção. Então, sou eu que me acho um burro completo, idiota completo, quando estão a Ana e o Chico na mesma conversa que a gente? Ave Maria, graças a Deus, bicho. Eu pensei que era só eu. É o vocabulário do Chico e é o conhecimento técnico da Ana. Eu me sinto um analfabeto, cara. Vem cá, me dá uma mão aqui, vamos tomar uma cerveja, velho. Rapaz, eu não posso, mas eu tomo suco com o maior prazer. Eu vamos gostaria lá, de ressaltar que, assim como eu fiz na abertura, eu faço nos meus programas lá no Ócio Leva ao Vício, eu sou só um idiota com acesso à internet. Não sou nobre bacharel, não sou mestre, doutor, jurisconsulto de porra. Não, nenhuma. Você é jurisconsulto, você é o jurisconsulto mor daqui da situação, rapaz. Então, é só uma coisa aqui, rapidinho, aproveita que a gente tá aqui abaixado aqui debaixo da mesa aqui, né, Edmaster? Vem cá, quantas vezes o Chico já convidou você pra ir lá no podcast dele? Lá pergunta? Lavação de roupa suja aqui não, hein? Lá pergunta? Ainda tem ficha pra olhar. Rapaz, eu vou te explicar um negócio. Formigas não mandam pessoas fazerem coisas. Entendeu? Viado. Pessoas não se importam com formigas. Tá pesando, hein? É isso, a minha relação até eu entrar aqui nessa equipe, era assim de adoração pelo trabalho do Nerdmaster ao longo desses anos todos na podosfera. Então, porra, quem sou eu pra convidar Nerdmaster pra falar alguma coisa na minha podifusão humilde, né? Tá bom, então, Chico, eu te amo também, tá? Primeiro lugar, assim como só pra gente estreitar mais nossos laços de amizade, vai tomar no meio do teu cu. Muito obrigado. Tá? Só não era isso que você queria, Tami. Né, mas tudo bem. Agora, vai. Porra, Chico, vai te a merda, cara. Para de palhaçada. Eu nunca tive intimidade com você, cara. Não, ainda bem. Vocês querem um quarto? Cala a boca. Eu também. Cala a boca antes que eu me esqueça. Senhores, tá? Senhores. Não, senhores, ainda bem que o Chico. Não, peraí, Ana, que eu preciso falar isso. Ainda bem que o Chico não mandou um daquela que eu sou fã do Nerdmaster desde criancinha. Não, que isso. A gente se conheceu pessoalmente lá em 2010, né? No podcast, menos mal, tempo. Né? Você tava lendo revista do Aquaman do 952. Falei, cara, é bom essa porcaria, você lembra? Era o Astronauta Magnetar. Não, isso foi no segundo encontro. Do podcast em Boteco. Que você tava fazendo. Deixa eu falar uma coisa propaganda. Rapidinho, peraí. Pera um pouquinho. Oh. No dia que o Nerdmaster abrilhantou a sua vida com a aparição dele lá no podcast em Boteco, foi o melhor dia da sua vida. Mas pra ele foi uma quarta-feira. Exato. Foi uma sexta, na verdade. Era uma sexta, né? Era a primeira ou a última sexta do mês, né? Era não, sempre era a última sexta do mês. Última sexta. A rasgação de seda já. Não, já, mamãe! E eu fiquei assim, porra, Nerdmaster lendo 952, eu fiquei intrigadíssimo. Aí eu falei, eu olhei assim, eu falei, caralho, Nerdmaster, essa porra é boa mesmo? Ele, cara, pior que é. Assim mesmo. O Aquaman de 952. É, o Aquaman é engraçadíssimo, cara. O Aquaman mamou, né? O mamou, né, velho? Não, isso é pré-mamou, isso é pré-mamou, tá maluco? E o nosso limite de 2 horas, amigos? Daqui a pouco vai estourar, calma. Eu vamos quero que o limite aqui. Do Jota foda-se. Mas assim, vocês não vão me deixar falar dos 3 últimos? Ah, desculpa, bebê. Fala aí, meu amor. Bom, voltando de novo aos assuntos policiais e olhando para o futuro, temos a senhorita Celina Juarez, interpretada pela Lissete Chaves, com a voz brasileira de Pamela Rodrigues. Maravilhosa. Uma recruta entusiasta do Nolan, ela admira ele, né? Porque já ficou famosinho, rapaz. Que ele se torna o instrutor dela no futuro. E ela causa problemas porque ele acredita que ela é muito supersticiosa. Ele não sabe da metade. Ah, que bom! Ela entrou na academia pra solucionar o assassinato e desaparecimento de sua irmã. Então ela tem motivos muito fortes pra estar ali. E não vai ser qualquer coisinha que vai assustar ela, não. Ela tem um sexto sentido muito bom, viu? É, tem. Ela tem o sexto sentido mesmo, né? A bicha. O Nolan disse que ela tem. Como é que é? Uma inteligência dedutiva muito aguçada que ela acha que é um sexto sentido. Então tá. Ah. Jota. Oi. Me fale do oficial Doug Stanton. Sim, senhora. Bom, o Doug Stanton, ele foi interpretado pelo Brandon Superman Ruff. Eu sabia. Melhor super-homem, diga-se de passagem. Seu cu. Melhor super-homem no pior filme, né? Pronto, melhorou. E dublado magistralmente pelo Reginaldo Primo. Podia ser pelo Guilherme Briggs. Porra, já pensou? Na verdade, não. Ocupado, na verdade, né? Não. Ele não ia ter salário duplo. No filme que vocês correlatam o Rout, também foi o Reginaldo Primo. Sim, verdade. Ele é um antagonista recorrente na terceira temporada de The Rookie. Um policial racista que se torna oficial de treino de Jackson West. Interpretado por Brandon Ruff, seu comportamento de abuso de poder e preconceito o torna um inimigo de Jackson, que luta contra o seu racismo dentro da força policial. Não, agora é que eu acho engraçado. Pra que o corno me diz que ele é interpretado pelo Brandon Ruff se já tá escrito o nome do Brandon Ruff no começo da conversa? Se estranhar, o corno me pega a frase de outro lugar e não edita. Aham. Uhum. Uhum. Tá vendo? Olha, ó. Admite, né? É, tem que reclamar com o corno que fez a pauta. Tá bom, corno. Eu vou dizer que pra mim foi meio que um choque, que eu já tava tão acostumado de ver o Brandon fazendo papel de gente boazinha, né? O Super-Homem, depois ele tá no Legends of Tomorrow. É o Átomo, se eu não me engano, sim, o personagem dele. Sim. Ele também é todo bonzinho, todo fofo, todo. Ai, ai, ai, ui, ui, ui. E aí agora ele me aparece assim como o pior tipo de ser humano que pode existir. Me relembre, não é ele que é o intérprete de Super-Homem MAGA, não, né? Não, não é ele. É o outro do Smallville, né? É, isso aí. Ah, tá, ok, desculpa. Nessa série, o Brandon Routh, ele utilizou uma esclera negra, né? Uma lente de esclera negra pra dar um peso no personagem, né? Você vê que durante a série, o Ned Marcha não, que ele apareceu lá pra frente. Mas se você lembra bem, os olhos deles parecem muito escuros, né? A pupila muito preta. Uhum. Né? Então ele usava uma lente de... Que os olhos deles são castanhos, mas ele usou uma lente de esclera negra, que é pra poder dar um... Arrivo ao personagem. E vamos combinar, né? É, o pessoal que fala mal do Rout, né? Nas internet da vida, ele deu um show nesse. Daí, porque você fica com medo pra caralho do Stanton. Você fica com medo pra caralho, porque ele é aquele. Pega nojo, né? É nojo, misto de raiva, vontade de dar um tiro na cara. É uma mescla de sentimento. Porque... Tá, vamos lá. Eu não conheço. Eu não cheguei ainda lá. Mais que o Bradford? Muito, muito mais. Nossa senhora, porque... O Bradford é cabeça dura, esse daqui, ele é nojento. É igual social-democrata e bolsonarista. Social-democrata, a gente só dá um tapa na cara e fala, acorda pra vida, filha da puta, você é classe trabalhadora. Com bolsonarista, é soco na cara pra cima que você tem que tratar, porque não... Olhando no ovo. É pra você bater na suástica até ela virar catavento. Exatamente, né? Nesse naipe. O Brandon Routh, ele é ruim a ponto de, durante uma incursão, ele tira a porcaria da câmera corporal, larga no carro só pra poder encobrir os atos de violência dele. É, podia trabalhar na polícia do estado de São Paulo. Não, enfim, isso daí é completamente ficção, né? A gente reconhece que isso é ficção. Vamos corrigir uma coisa. Não é o Brandon Routh, é o Doug Stanton. Sim, o Doug é legal. Sim. Ele é bom moço. O Brandon é legal, ele é um bom moço, bom menino. Brandão. Brandão é nosso. Agora, o Stanton, cara, o Stanton podia trabalhar na polícia do Tarcísio de Freitas facilmente. Porra. É, ou na polícia do Rio. Também. Lugar garantido. Do Castro. Na polícia do Castro ele não ia chegar não, porque ele é muito carinha de bebê, o pessoal ia cortar ele, botar ele pra P2, ele não ia estar em campo não. Tá bom. E agora, senhores, como sargento, eu vou roubar e vou ficar com o último personagem dessa lista. Magoei. Que é o melhor personagem ele de todos, o oficial Quigley Smith, interpretado pelo Brent Huff, que no Brasil tem a voz do Ricardo Schnetzer. Cara, tu já sabe, tá? Que o personagem vai ser ridículo quando é o Ricardo Schnetzer fazendo a voz. Tu já sabe que ele vai ser o alívio cômico dos alívio cômicos quando é o Ricardo Schnetzer fazendo a voz. Se essa série fosse bem localizada, e eu digo devidamente localizada, o nome da personagem seria Cabo Queiroga Silva. O Zé das Couve, porque o bicho é um guenzo, velho. O cabra é um guenzo. Gente, ele é aquele tipo policial que só tá preocupado com as rosquinhas e o café dentro do distrito. Mínimo esforço. Tá? É o policial que ele vai te dar 20 formulários diferentes pra você preencher, porque você vai ficar preenchendo e não vai ficar enchendo o saco dele. Ele é o policial que é capaz de dormir no departamento. Ele só precisa que arrume um lugar onde ele fique escondido. Cadê o Smith? Sumiu? Cadê ele? E a pior é que ninguém vai perguntar dele, porque ele não faz porcaria nenhuma, então... Ele é o policial invisível do departamento. Né? Mas ele aparece sempre quando é pra torrar a paciência e criar problema, né? Ele serve principalmente como alívio cômico da série, embora tenha demonstrado ser valioso em situações importantes quando necessário. Eu tô tentando lembrar que situações são essas, viu, Chico? Te juro. Vou ter que rever. Não, ele é bom. Ele é o mínimo esforço. Ele é o mínimo esforço. Porque ele começa a detestar. Vocês, né, têm que lembrar, gente, do contexto policial estadunidense. Diferente daqui, onde o profissional da segurança, né, o trabalhador da segurança, que sim, é a classe trabalhadora da segurança, tá? Antes que venham os comunistas cirandeiros babaca falar merda, Aqui, o comunista marxista-leninista está falando que na legislação brasileira, um profissional de segurança ele tem uma série de restrições cívicas que em outras praças ao redor do mundo não se tem. Lá nos Estados Unidos, o profissional da segurança ele é sindicalizado, ele tem representação sindical. Então, você tem um profissional tal qual o Smith que realmente acha que o jeito que o governo trata o profissional de segurança, ele tá pouco se fudendo. Eu vou fazer aqui o meu, ter que fazer o mínimo, porque eu não vou ficar dando meu sangue pra político babaca nenhum, depois eu morrer em combate, depois ainda ganhar voto. Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra fazer o meu e voltar pra casa, pro meu trailer, entendeu? No estacionamento da delegacia. Eu tenho a sensação, às vezes, que ele começou com um policial afoito, cheio de ideias, que vou mudar o mundo. Tipo, o tio, né? Ele parece um tio velho, né? Ele se desiludiu. Ele meio que tá assim, quer saber? Eu vou trabalhar com freio de mão puxado, porque eu não vou ganhar hora extra, eu vou fazer o meu. Não é que ele atrapalhe a vida dos outros, não é que ele vai chegar e dizer assim, eu não vou deixar essa pessoa trabalhar. Mas se depender do universo pra ele levar 20 canetas daqui até o escritório da capitã, é bem provável de que ele vai demorar umas 2 horas para fazer isso. Senhores, as pessoas subestimam muito a etimologia da palavra medíocre. Medíocre nada mais é do que você não é nem ruim, nem bom. Você é mediano. O nosso amigo aí, Queiroga Silva, vulgo Smith. Queiroga Silva. Ele é o policial medíocre, entendeu? É isso. É um policial ordinário. O cara se tornou presidente do sindicato só pra não ser obrigado a fazer porra nenhuma. Tá certo pra caralho. Além do menor esforço. Não, a pergunta que eu faço é, tá errado? Não tá. É, né? Tá. Ô, Nerdmaster, o cara mora num trailer no estacionamento da delegacia. Eu pergunto de novo, tá errado? A economia com vale transporte, você não faz ideia. Oh. E olha, eu desconfio que ele puxa um gato ali do distrito. O Wi-Fi dele é da delegacia, porra. Haja X-vídeo na madrugada. Ele é essa figura que começou muito rabugento, um tantinho mesquinho, mas que foi se transformando num dos favoritos dos fãs, porque ele tem um certo charme cômico, né? A gente já sabe que se alguma merda aconteceu ali, provavelmente tem o dedo dele. Não, o cara, ele tipo... Se uma coisa tá quebrada, ele esconde pra ninguém precisar consertar nem gerar serviço pra ele. Quando o West... Foi o West? Não. Quem foi que tava consertando tudo pelo departamento? Foi o Nolan, né? Não, foi o Legado. Então, quando o West começa a investigar os problemas do departamento pra tentar ir resolvendo, o Smith escondendo e o West encontrando as cagadas do Smith espalhadas pelo departamento inteiro. Pra você ter uma ideia, ouvinte, dessa interação, é basicamente o Smith dá uma pro qual é o nome do garoto Jackson. Lá? O Jackson. Ele dá uma pro Jackson quase que no ritmo de Capitão Fábio em Tropa de Elite 2 e fala... Eu ia falar do Capitão Fábio, cara, porque... Essa porra pra lá! Do jeito que vocês botaram, cara, deixa essa porra pra lá, cara. Deixa essa porra pra lá. Naquele naipe ali, aquele quadro, aquele gif... Né, do filme dessa porra pra lá, é o Smith. Dessa porra pra lá, meu irmão. Ah, porra, não quero dor de cabeça pra mim, não. Eu acredito que com isso, esta reunião de designação de tarefas tá encerrada. Todas as fichas foram lidas, né? Não, já podemos passar pra assuntos mais a menos e as considerações finais, né? Temos uma que não colocamos na pauta, mas eu queria chamar a atenção pra aparição do Will A.M. na série, né? E isso não é demais. Você viu, foi na primeira temporada. Will.i.am, que é um plagiador, filha da puta, né? Você não viu o Will.i.am? Eu não lembro. Então, vou te explicar um negócio. Todos os episódios da série tem um preâmbulo, né? Aquela cenazinha que acontece no início. Como eu falei, aquele do Nolan ser o bandidinho que a garota do Make-A-Wish prende. Pronto. Então, em uma dessas cenas, eles vão pra mansão do Will.i.am, né? Ah, tá, lembrei. Do como é que é o nome do cara que cai de paraquedas dentro da mansão do Will. Lembrei. Que... Sim, verdade. E aí ele não faz nem questão de interpretar porra nenhuma, só fica ali com seu roupão e... Ele precisa fazer alguma coisa? Não. Já tá emprestando a casa pra fazer a porra da cena. Se bem que tem uma lista imensa de atores e atrizes e celebridades que aparecem ao decorrer da série, nessas cenas iniciais, que é maravilhosa, né? O Nathan Fillion é muito bem relacionado, né? Chama aí o colega, vamos. É o prefeito. Deixa eu fazer uma graça. Basta lembrar que ele é amigo do peito do Thiago Armas, né? Que é amigo dos amigos. Se tem os 6 graus de Kevin Bacon, tem os 7 graus de Nathan Fillion. De Nathan Fillion, porque só perde pro homem a lenda no quesito contatos, né? Mas contatinhos ele tem muito ali, né? Ô Jota, só me relembre, em qual temporada que aparece o nosso músico predileto? Nosso músico... A nossa versão mais incrível de zoação com policial do... Tá sempre aparecendo nas propagandas lá do Daddy Cop. Aí você ouve no ao longe o barulho de... Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Quer o guia dos episódios do IMDB? Eu solto depois. Aqui pra você. Quem é a pessoa? O cara que tá com a guitarra na garagem cantando pra bundinha do... Ah, eu acho que é na segunda temporada, eu acredito. Que aí vem uma musiquinha chiclete do caralho. Eu esqueci, velho. É tão chiclete que tu esqueceu. Pra tu ver, né? TTH é uma merda, né? Olha, agora eu senti o drama. Bem-vindo ao meu mundo. Até bem. Bom, a banda fictícia que toca a música Daddy Cop no episódio 5, ou 13 da quinta temporada. Gente, nossa, vai demorar. É lá na frente, né? Diz que é uma piada que é recorrente. É, mas é recorrente da quinta pra cima. A partir desse primeiro preâmbulo, onde aparece a tão famigerada cena, vai ser uma piada recorrente. É, ele vai acabar sendo recorrente, né? Pelo menos uma vez por temporada ele bate cartão com a música, se bem que acho que na temporada seguinte ele vai ter música nova. É. Ana, não dá pra reclamar de nada. Podia ser Smiley Cat. Ai, não, pelo amor de Deus. Não, essa música é melhor. Não chega a ser no nível de repetição ad nauseam do Smiley Cat. Mas ela é uma piada recorrente, sim. Episódio sim, outro não. Tem a referência de alguém cantarolando com personagens alternados. A música é legal cantarolando de ficar dançando. A canção. Vale lembrar que, como eu falei, todo episódio, né, ele começa com uma cena que praticamente não tem nada a ver com o episódio. É só uma. Como se fosse um prefácio, né, do episódio, uma introdução. Eu chamo de cold scene, né? É, e aí... É uma ceninha gelada, friazinha. Só pra dizer, oi, chegamos. Aí, quando finaliza a cena, a câmera sobe e aí aparece o letreiro. E cada episódio, quer dizer, na maioria das vezes, tem a marca do The Who, que é um pouquinho diferente. Ou temática, na maioria das vezes temática, né? E isso é legal. É porque é fácil de fazer, é muito fácil no Photoshop. Tipo assim, tem alguma coisa assim que você achou muito interessante na série? Como é o nome dele? Chico do Couto. Como é o nome dele? O nome dele é onde? Caralho! Eu na qualidade de comunista safado, né? Que acha que não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Eu não sou grandes adeptos de seriais policialescos, né? É porque você é um comunista maconheiro. Não, cara. Nem usuário eu sou. Meu negócio é cafeína e nicotina e só. Então, é muito legal. A cafeína e nicotina? É muito legal. As duas estão legalizadas. Também. Porque os remédios normais não amenizam a pressão. Então o lance é que ou você pega uma coisa setentista como o Kojak, que é focado mais na investigação e não nessa coisa ostensiva, porque a coisa ostensiva da forma que era feita até a década de 70 era um negócio bem, bem bem esses programas policialescos de Wagner Montes e afins que tem hoje em dia na TV, que é a desgraça da sociedade brasileira. Eu já gosto de uma coisa mais fora desse nicho, né? E quando eu vi The Hook e ele me deu uma dramédia policial de forma legal, quer dizer, porra, eu queria que em Niterói tivesse uma polícia assim e não essa cambada de assassino de preto e pobre que a gente tem aqui. Basicamente, é a polícia que eu quero pra mim. É a polícia do The Hook. A galera do Midshare. Eu queria que policiasse aqui essa galera. Porque é uma galera que usa a câmera, é uma mulher que fala bom dia, cidadão. Em compensação, tem o da Silva, né? É. Ah, mas tem filme em todos os lugares, isso daí já é de lei. O lance todo do que eu acho pertinente do The Hook, e que pra mim, na realidade de capitalismo dependente, já é uma série boa. É uma série que não é aquele mar de churume ideológico que a gente vê quase sempre. Mas ela podia ser melhor. E é por isso que também o Tim, qual é o nome do garoto que interpreta o Jackson? Jackson é o Titus McKean Jr. Titus McKean Jr. O Titus McKean Jr. cobrou essa coisa do podia ser melhor. Ele cobrou, poxa, a gente faz um trabalho maneiro, mas podia ser mais incisivo. Podia falar mais, denunciar a violência policial que a gente tem aqui. Você tá entendendo? A gente podia falar mais de alguns assuntos, reforçar algum comportamento deplorável que a gente vê nas polícias aqui. E ele não foi atendido. Simplesmente deram um tiro nele e botaram ele na mala, a personagem que ele interpretava. Então, é uma série boa, sim. É igual o discurso do Lula na ONU. É ótimo de ouvir. Mas aí você olha assim, pô, eu queria que o Lula da ONU fosse presidente do Brasil, né? Eu queria que o Lula da ONU fosse o presidente do Brasil. É exatamente isso. O The Hook tem potencial, a série que tem potencial. Eu só vi até a sexta temporada, né? Eu não vi a sétima e a oitava. Mas pra gente aqui, no subúrbio capitalista, é uma polícia que a gente quer. É a polícia dos sonhos, né, cara? Né? Mas tu tem que concordar também, cara, que de vez em quando eles dão uma de Dedé e o Comando Maluco. Com certeza. Ah, sim, sim. E também passa pela coisa dos Estados Unidos é foda pra caralho de uma transição de uma temporada pra outra. Vamos lá resgatar a mulher no México, sabe? Então, tem aqueles construtos ainda sendo desconstruídos, né, da típica série policialesca, né, mas ela vai, o gozo interrompido, né, ela vai quando você pensa que ela vai engrenar para uma crítica social boa, ela refuga balbuciando remédio. Tem uma questão que a série aborda por algum tempo, essa questão da relação da polícia com a comunidade, né, que o Nolan, ele vai para um bairro menos favorecido, mais de periferia, e quer aplicar a polícia da periferia, a polícia do centrão, dos ricos, também com os pobres. E ele se dá muito mal. Ele percebe que tudo bem seguir a cartilha, mas a maneira de agir na periferia tem que ser diferente, né? A polícia tem que se adaptar ao modo de vida. Não, mas eu tô falando isso dentro do âmbito da série. Então, o personagem, ele precisa aprender como vive o cidadão menos favorecido e sua realidade, né? Para poder agir como policial de uma forma mais eficiente. Cara, aí entra a dinâmica, no caso da Bishop com o Nolan, que de vez em quando o Nolan dá uma carinha de gatinho do Shrek para poder convencer a Bishop de fazer algumas coisas, cara. Porque ela quer fazer tudo como manda o livro. Ah, a garota lá, uma mãe solteira que não conseguiu abrigo. Ah, vamos ligar para os outros abrigos e conseguir ver se consegue um abrigo para ela. Não conseguiu. Dá um dinheiro para ela, para ela ficar num quarto de hotel, tal coisa. Ah, tá, porra, mas foi muito gato do Shrek, cara. Puta que pariu. O legal do Nolan é que ele demonstra ser uma pessoa que se importa. Ele é um cara empático, que entrou numa força, né, o aparelho de opressão do Estado, que realmente não se importa, entendeu? Com todas aquelas peculiaridades de câmera corporal, a abordagem do cidadão, aqueles, a bem da verdade, ele demonstra ser uma pessoa que se importa com o seu semelhante. E ele sabe que ele não é porque ele está com um uniforme que ele é de uma casta superior. Ele é um ser humano, ele está trabalhando para aquelas pessoas. Ele é funcionário daquelas pessoas e tem que servi-las. Como bem é o lema policial estadunidense, servir e proteger. É, já que falamos assim de spoilers, né, tem uma determinada... um episódio mais pra frente que ele salva a vida de alguém que é uma pessoa, um criminoso, e fala assim, ah, você salvou a minha vida. Ele falou assim, eu salvaria de qualquer um, mesmo a sua, é a minha obrigação. É o jeito dele, o proteger e servir, ele leva muito a sério. Ele é um bom moço, né? E a maior prova de como é que ele é empático é o como é que ele ficou zureta na história do assassinato dele, né? Da história dele matando o... Foi a legítima defesa? Foi legítima defesa. Mas o cara, porra, metade do episódio ele ficou assim, oi? É o quê? Família? Oi? La pergunta? É o que a gente espera de uma pessoa... Até, normal. E a polícia tem uma situação onde... É uma posição onde... Por dever da profissão, ele pode se ver na obrigação de atirar contra alguém. E se ele atira contra alguém, tem a chance de acabar matando. Ô, Nerd Master, você assistiu até qual episódio da primeira temporada? Todos da primeira. São quantos? 20. Então você viu a morte da capitã, eu achando que sem querer ele dar spoiler. Não, a morte da capitã eu vi. Eu queria frisar um lance da morte da capitã, que eu acho que é uma falha narrativa muito grande, mas é uma falha... narrativa muito do normal em Hollywood. A Ana vai concordar comigo, espero. Prossiga. Que é o desenvolvimento raso de personagem da dor do homem. O homem sofre muito. Aí pra dar a dor do homem, não é que ele se fudeu, ele aconteceu isso com ele, não. Aí mata o filho, mata a mulher, mata a capitã, que foi muito legal com ele, entendeu? Esse é um tropo narrativo muito merda. É a história da namorada na geladeira, né? O site que a Gay Simone... É, cara, do Kyle Rayner. Assim, deixa eu contar uma coisa aqui, porque essa série eu assisti com minha mulher. Porque eu sempre tô procurando série um pouquinho mais leve que eu possa assistir com a esposa. Então nós temos esse ritual. Toda noite a gente assiste um episódio de uma série que a gente eleger que dá pra gente assistir junto. Aí essa a gente começou, tava indo bem, perfeito. E aí tem o episódio onde tem aquele combate lá, aquele negócio na piscina, o tiro, pá, e acabou. Acabou o episódio. Brincando pra esposa, que a gente sabe, nessa série ninguém morre. E aí morreu a capitã. Aí ela morreu porra nenhuma. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho do próximo episódio que eu quero ver o que aconteceu, como é que ela vai sair dessa. Ela não se saiu dessa, ela realmente morreu. A minha mulher ficou assim, 11 horas da noite, a gente pronto pra dormir, e a mulher com a cara de merda, olhando, caralho, ela morreu mesmo, eu não sabia. É um personagem muito bom, entendeu? A construção de personagem é muito bom, e porra, por uma insistência num tropo merda narrativo, eles executam a porra do tropo merda no roteiro, e que pra mim é o tipo ponto mais baixo dessa série, é essa insistência, cara. Sabe? O segundo é a peculiaridade que o Jackson, o Makin levantou junto com o pessoal do showrunner, e o roteirista, o Caralho A4, são esses dois pontos. A situação envolvendo o personagem do Doug, que era um personagem racista, um personagem que... Veja, ele foi colocado pra ser o oficial de treino de um policial negro, né? Que é justamente o filho de um cara da corregedoria. Então ele não pode fazer com ele tudo o que ele gostaria de fazer. Eu não tenho certeza se ele sabia que, a princípio, que o Jackson era filho do capitão da corregedoria. Eu acho que ele não sabia no início, ele soube depois. De qualquer forma, é algo que chega nele. Se ele tinha alguns planos mais maquiavélicos em relação ao West, ele chega um momento que ele fala, eu não posso fazer certas coisas porque, né... Eu lembrei. O pai dele é da corregedoria. Eu lembrei. Lembra que ele provoca aquela emboscada lá que o Jackson vai praticamente quase de arrasta, né? Sim. Então, só depois que isso acontece é que ele fica sabendo que o cara é filho do comandante do departamento de correção interna, e aí ele fica com o brioco apertadinho. Aí ele fica. Não passa nem Wi-Fi. É, fica apertadinho o pobrezinho. Então, ele é um personagem que talvez não só ele, mas em outros personagens, essa discussão podia aparecer melhor. Poderia mesmo. Essa coisa de como eles tratam as pessoas negras, de como eles tratam minorias, de todo tipo, né? Poderia ser que nem a série The Shield, que trata muito sobre corrupção policial, né? Poderia ter um núcleo que fosse mais assim, esse núcleo mais corrupto da polícia nessa série, e que fosse abordado por mais tempo, né? Quando a gente pensa em corrupção, a gente acaba pensando no policial que está cometendo crimes e tá ou está deixando alguém cometer crimes porque ele vai lucrar alguma coisa com isso. Quando, na verdade... No creme brulê. Tá na hora, então, de acabar, né, gente? Uma hora, tudo que é bom termina, inclusive uma reunião produtiva nesse distrito. Produtiva é força de expressão, né? Isso manda todo mundo pra corregedoria, né? Opa, então foi produtiva. Então foi produtiva. Senhora, sim, senhora. É, passamos às considerações finais. Algum jabá? Alguém tem mais algo a acrescentar? Ociolevaovicio.blogspot.com. Lá você vê as desgraças que eu escrevo, que eu falo e que eu mostro. Estou aguardando o convite da formiga. Né? Senhor Cadete Nerdmaster? Oi, tá boa, Sam? Algum jabá? É o jabá do lugar que já é parte da do teu canal do YouTube, infeliz. Deixo pra você fazer isso, candango. Então, meu querido ouvinte, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu quero convidar vocês aí lá no youtube.com/@paranerdia e se inscrever lá, cara. Vamos lá ajudar a chegar isso a 1.500 inscritos. Vamos monetizar o canal do Paranerdia. Falta pouco, gente, falta pouco. Vamos dar uma monetizada lá, vamos fazer crescer esse negócio do Nerdmaster, né? Porque tá meio capado, meio com xizinho marcado e a porra toda. Então... Eu posso já dizer que eu me arrependi? não precisa. Então, você é um convidado a seguir a gente em todas as redes sociais, né? A dar um cheiro no cangote da gente nas redes sociais, mandar um pix lá pra chave pix do Nerdmaster. Vocês ouviram isso lá no início nos recadinhos. Então, é só isso mesmo e pronto. Tá bom. Eu não tenho recado nenhum, que a essa altura eu só posso dizer que eu vou buscar uma xícara de café no refeitório, ver se sobrou algum donut ainda em condições de consumo e tomar também um remedinho pra dor de cabeça, porque eu com certeza tô ficando velha demais pra isso. Porque como já dizia Catarina Januária, café, a melhor suspensão orgânica criada pela humanidade. Salve, Januária. Isso, muito obrigada a todos por ter nos acompanhado e até a próxima semana. Isso que não é na próxima semana, o episódio seguinte. Mas como é que isso é? Eu tô precisando mesmo de um café. Tô indo. Beijo no Kengo e até a próxima.